horas e 20 e alterna Galeão. Copiado 137, 420, Galeão. Está livre, táxi, contornando a ilha à sua direita. Alfa e Golf até o ponto de espera da 28. Quando pronto, a torre 183, que nega 1012, tem um bom voo. Uma boa tarde, está 3155. Prezado táxi, Alfa, Golf até o ponto de espera da 28. No ponto de espera, quando pronto, chama a torre 18, decimal 3. Ajuste no 0 no 2, 31 no 55. Gol no 649, decola aos 33, chame o controle, 1 no 98. 198-649. Força aérea, Condor 24, está pronto para ingresso na 28. Pronto para ingresso e decolagem. Condor 24, alinha e mantém na 28. Alinha e mantém, Condor. 49. E da Gole, subindo 240. Gole 1240-649. Controle Salvador, boa noite 07, informação Zulu, boa tarde. Boa tarde, 1807, desça para 3000, ajuste no 0 no 2, chegada IPIT. 3000, informa que perdeu contato com o centro. Gente. Está recebendo um desvio à direita adiante. Que reporte aos términos dos desvios na proa de IPIT, descendo para 3000 pés, gol 1807. Que reporta na proa de IPIT das 3000. Charlie Alfa, voe direto Barreiras e chame o centro Recife, 1288, alterne 264. Mike Charlie Alfa. Para direto, chamar a Recife 1288, 1264, Charlie Alfa. 28, vento 220 graus, 82. Ele decolagem com 224. Controle Gol 1649, está autorizado passar a restrição abaixo do nível 100. Boa tarde, vou passar o mais legal para Recife, identificação. Está livre das restrições Gol 1649. Ciente, 1649. Essa restrição é mais quando estamos operando com a 10, que aí conflita com o pessoal que está na chegada Mari. Quando opera com a 28, ela é desconsiderada. Então tá bom, obrigado. Web 6703, chame Recife agora, 288-264, tem um bom voo. 288-264, senhor, tem uma boa tarde. Boa. Semana, Condor? Igualmente, Condor. Controle Salvador, muito boa tarde, Condor 24. Condor 24, boa tarde, subo 360 na Gole, vigilância. Gole, apito vigilância, Condor 360. Repite, 1807. 1807, confirmando 38, confirma a aeronave? Voo 1807, voando e pitch. Afirmativo, na proa de pitch, deixa para 2000 pés, 1012 é o ajuste, gol 1807. Cuidado 2000 com 1012, 1807, voo e pitch. Tá 3835, estabilizou? Agora, estabilizando no ILS completo agora, senhor. 183 a torre, tem um bom pouso. Muito obrigado, já. No 649, chame o centro Recife, 1288, alterne 1264, bom voo. 288-264, obrigado, até o 649. É. 3835, no ILS estabilizado, baixou e travou. 3835, continue a aproximação para 28, aguarde pista livre. O vento é de 230 graus com 10 nós. Informe quanto visual. Positivo, foi maravilhoso. Tá, 3835. Azul 4065, autorizado decolar da pista 28, o vento é de 220 graus com 8 nós. Autorizado decolagem 4065 da Azul. 807, deixa para 2000, está autorizado ILS, informe no mesmo. Chama no ILS, bom, 807, 2000, pai. Salve Salvador, boa tarde, 35, 439. Operação 180 para conquista. 80 conquista será coordenada, guarde cópia. Tan 3835, a pista está liberada, informe quando visual, o vento é de 220 graus com 18 nós. Ok, ciente, o Tan 3835, botará visual, Tan. Azul 4065, decolado de Salvador aos 39, chame o controle 119.8. 119.8, quase zero, 65, boa. Boa. Controle Salvador, azul 4065, boa. Bozo 4065, suba inicialmente ao 080 na Gole, confirmando azul 4065. 4065 na Gole, subindo ao 080? 080 inicialmente. Sente com 065. 35. Torre Salvador, tá 3155, ponto de espera da 28, pronto, visual com tráfego na final. Sente, após a passagem do tráfego ali, mantém na 28, 3155. Após a passagem ali, mantém 3155. Condor 24, controle. Ah, escuta. Prossiga. Boa, e posição Apino da presente. Excelente, Apino. Muito obrigado, Condor. Boa. Aos 12, ao liberar a esquerda, 121 decimal 9. 219. Do 4065 autorizado, subiu 360, mantém o perfil da saída. Mantendo o perfil da saída, subiu 360, 4065. 3835, táxi autorizado, Alfa Juliette até o portão 9, TAM 3835. Alfa Juliette, portão 9, 3835. Sério, confirmando, Condor 24, chame Recife agora, 1288, alterne 264, tem um bom voo. 288, 264 com Recife, obrigado, uma boa semana, Condor. Boa. Alinhado e pronto. Tá 3155, autorizado decolada 28, vento de 220 graus com 15 nós. Autorizado decolagem, 3155. Chame o controle 1 no 98. 1-9-8-3-1-5-5. E para Salvador? O controle de Salvador está 3-1-5-5, decolou na sua escuta. Perfil da Gole. Sim, então 3-1-5-5, subordina agora 360. Agora é o 360, 3-1-5-5. Hotel Índia, Índia, Salvador, prossiga. Hotel bem? Atitude que prossegue. Não. 489, prossiga. Poderia coordenar a decolagem da capoeira 35? Bomba 110 graus com 12 nós. Prossegue então. Tem condições de decolagem 35? Vento? Com 3 mil de visibilidade, chuva leve sobre o campo. LS 807. O Rumba 2006, comando 807 e LS. Chame torre agora, 1830, tem um bom pouso no 807. 1830, obrigado, daqui a pouco. Voo no 807. O ILS 5 milhas do Índia Lima, Romeu 67. O Gol 1807, continue a aproximação para a pista 28, reporte comando visual com a mesma, o vento é de 220 graus com 15 nós, o último tráfego avistou a 800 pés. Reportará visual com o campo, 807. Um código? Gente. ...4065, chame Recife agora, 1288, alterne 264, tem bom voo. 288-264, 1405, boa tarde. Caçador 06, controle Salvador. Controle Salvador, boa tarde. Gol 755, centro da Zulu, vai atingindo 1950. Gol no 755, boa tarde. Identifique, desça para 2000 na chegada Epit, o ajuste no 0 no 2. Descendo para 2000 na Epit, está realizando um pequeno desvio à direita, evitar uma formação. Sente. Antrezão no 55, centro solicitou que mantivesse o perfil, aguarde transferência. Não. Mantém o perfil, aguarde transferência, Antrezão no 55. Houston, 807-1300, vai. Baixou e travou. O 807, autorizado pouso na 28. O vento é de 240 graus com 10 nós. Livre pouso na 28, 807. Correto, informa pista molhada. O 807. Sim, 807. Passa 206, prossiga para Salvador. Confirma a altitude que está prosseguindo? Passa 206, ingresso nos corredores visuais, o ajuste em Salvador 1-0-1-2, reporte ingressando no corredor Axé pelo farol da Barra, reporte no farol da Barra. Rolling 119-8, o 5489. Transponder, qual é? O transponder 5540. 264. 2864. A torre 1-1-3 e o transponder 5540. Ok. 119-8. Controle, informe pronto para acionamento pushback o trip 5489. 5489. Para Fidel, chame controle de alto 209. Entende a controle? Que a torre informa agora 1000 com 4000, chuva forte sobre o setor norte. Esquerda 209, tá, daqui a pouco. É. Gol 1-0-2, controle Salvador 1-1-9-2, Salvador, boa tarde, gol 1-0-2, na informação, Alfa. Controle Salvador 1-1-9-2, 3-1-7-2, controle Salvador. Zubota 3-1-7-2, transfere, gente do X, assinou 1-5-0. TAM 3172, na chegada a CAR, identifique, desça para 3000, ajuste no 012. Descer para? 3000 pés. 3012, o TAM 3172. Negativo. Salvador, boa tarde, bom 012, informação alta. Bom no 012, boa tarde, identifique, desça para o 040, a chegada é a CAR, o ajuste no 012. 040 no 012. Gol no 755, autorizado em ILS, na chegada em pitch, reporte estabilizado no ILS. 1012 é o ajuste. Atualizado ILS, reportagem estabilizada no 755. Então, ainda informe visual com campo para transferência com a torre. Para pushback acionamento. Autorizado, reporte táxi 5489. Autorizado? Autorizado, reporte táxi. Portará. Controle, algum zero no dois. Bono zero no dois, controle. Só pra confirmar, é de Jona, a gente vai pra Faro e Faro ingressa no ar. Eu não compreendi, confirme. A gente vai até a posição Jona, depois a gente aprova a posição Faro pra ingressar no arco do MS, do ILS antes mesmo. Deixa eu vou na posição de Jona, pois Jona voa Cari, Cari Zan, para ingressar no ILS da 28. Ao vento, para o trip. Confirmo o vento, 220 com 14 nós. Vai prosseguir na proa de faro e depois executar o arco, confirme. Pode ser, vai como está previsto. Gente. Obrigado. Você conflito de tráfego, a gente decola da 17. Okay, da 17 evita todos os conflitos, já sai direto para a saída sem conflitar, ok? E não há perigo com a arremetida 28. Gente, então vamos prosseguir para 17. Zero meia, controle. Passeio, na escuta. Ah, informe a posição, não recebo o seu modo alfa nem Charlie. Não está nada em off, ó. É, mas ainda não estou recebendo o seu modo alfa nem Charlie. Informe em radial à distância. Qual é a altitude? 17. E o caçador 06 desça para 500 pés, reporte o parque de Pituaçu. Hotel Índia, Índia Controle, visual com campo. Afirmativo, senhor. Chame torre agora, 18-3, tem um bom pouso. 1983, Hotel Índia, Índia. Da cabeceira 35, quando ingressará naquela pista e táxi até a cabeceira oposta, trip 5489. Sim, a gente vai táxi até o ponto de da 35, vamos lá para o ingresso. Ótimo. Agora 18-3, 1755. 18-3, 7-5. Setor norte para a cabeceira 17. Hotel Índia, Índia, está um minuto de buraquinho. Correto, então dá presente, o senhor vai agora comprovar o setor norte do campo e reposta através norte da torre para aproximação cabeceira 17. Hotel Índia, Índia, informe chuva no setor norte. Visual com a chuva, senhor, vai reportar lá através norte da torre, Hotel Índia, Índia. Correto, mantenha-se a 500 pés com referências visuais com o solo, informe-se entrar em condições IFR. Hotel Índia, Índia. Caçador 06, informe em posição em distância de Salvador. Torre Salvador, boa tarde, 35489 para ingresso na 35. O 30. E Mike, chame na Taxi Quebec. Lima e Mike estão morando na Quebec. Foi instruído até o posto da 35 pelo sol. O controle está pedindo para acionar a identificação. Liga pela Taxi Mike agora, reporte na Quebec para ingresso. Temos um helicóptero que vai pousar na cabeceira 17 agora. Gente. Ah, Salvador 06, controle Salvador, informe posição. O caçador, controle, quer saber sua posição, hein? Acaba de passar o hotel Ibis, o corredor, axé. Copiou, controle? Ok, solicite que o mesmo informe quando visual com o campo. Ok. O caçador, ele tá pedindo para reportar visual lá com 2 de julho. Grato aí, Rael, pela ponte. Obrigado, reportarei com visual. Olá. Tá visual agora, mas 755. Espera da Quebec, o 5481. Gol no 755, autorizado pouso na pista 28, o vento é de 230 graus com no 0 nós. Autorizado pouso na 755. Gol 3172, autorizado ILS, deixa para 2 mil pés em forma estabilizado, 1012 é o ajuste. Autorizado ILS, 1012, deixa para 2173, 172. Passador 06, controle Salvador. Prossega na escuta, 06. Que mantenha 500 pés, chame torre agora, 183. E caso não tenha contato com esta mesma, mantenha espera sobre, visual sobre o farol de Itapuã. O caçador 06, chame torre agora, 183. Afirmativo. Já passamos o farol de Itapuã, já estamos bem próximo do aeródromo, caçador 06. Chame torre agora, 198, decimal 3. Temos um tráfego decolando agora da cabeceira 17. Chame a mesa. 7, 0, 6. 1, 0, 2, 0, torre, é o caçador 0, 6. Caçador 06, torre Salvador. Qual é a sua posição no litoral de Salvador? Acaba de passar até o Ibis, senhor. No corredor axé. Sente, reporte no través do farol de Itapuã. Mantenha-se a 500 pés, o altímetro é 1012 e o vento 230 com 11. Reporte no través do farol de Itapuã, caçador 06. 06, ciente. Ah, ingresso na final da 17, Hotel Índia Índia. Hotel Índia Índia na presente autorizada, aproximação direta para o pátio 4, informe no solo, 220 graus com 10 nós é o vento, Hotel Índia Índia. Hotel Índia Índia, informará no solo do pátio 4. Prossiga aqui, o Quebec Serra para Salvador. Passou caixa prego. Se possível, até caixa de visual, poderia passar Salvador? Salvador opera 1000 com 4000, só se eu prosseguisse em condições de visual especial. Afirmativo, só prossegue visual especial. E poderia descer para 1000 pés? Autorizado, 1000 pés, o quilo Quebec Serra. Vou ir na proa do farol da barra, ingressando no corredor axé, porque a torre informa que o setor norte está com uma chuva muito forte. Vou ir na proa do farol da barra, ingressando no axé, 1000 pés. Portão 4, no 755. Alfa Juliette pro 4, no 755. Rumba 26, está presente base pela direita para o pátio 4, ao pátio do Graé. Chame no solo, vento de 220 graus com 139, caçador 06. 067. Cara, aqui aí completa meus próprios, pode ser assim. Vou indo pro Odicari, após Cari, Vouzan, informe estabilizado no ILS, gol no 6-1-0-1-2. Desce para 2000-1012. 2000-1012. Tango é translado.